te deixei, nunca te esqueci, jamais te enganei, e o meu amor jamais te neguei. Como fui com Jó, nessa prova não te deixo só. Fui eu que te escolhi, filho meu, sou teu pai, sou teu Deus. Assim como fui com Ana, estéril, angustiada, por Penina perseguida e tão humilhada, mas no momento certo com Ana fui fiel. Vi seu ventre tão fértil e lhe dei Samuel. Assim como fui com Lázaro do túmulo ressurgir, assim como fiz com o filho da viúva de Naim. Sou Deus, faço tudo que você quiser, basta só me pedir. Faço vara abrir mar, faço machado flutuar, faço pedra virar bala e o gigante derrubar. Faço queixada de jumento derrotar mais de mil, até capa de profeta toca e o Jordão abriu. Sou teu Deus e não falho, não temas jamais. Se precisares de mim, é somente me chamar. Espera só o meu tempo e no tempo faço tudo, é só você esperar. Assim como fui com Ana, estéril, angustiada, por Penina perseguida e tão humilhada, mas no momento certo com Ana fui fiel. Vi seu ventre tão fértil e lhe dei Samuel. Assim como fui com Lázaro do túmulo ressurgir, assim como fiz com o filho da viúva de Naim. Eu sou Deus, faço tudo que você quiser, basta só me pedir. Faço vara abrir mar, faço machado flutuar, faço pedra virar bala e o gigante derrubar. Faço queixada de jumento derrotar mais de mil, até capa de profeta toca e o Jordão abriu. Sou teu Deus e não falho, não temas jamais. Se precisares de mim, é somente me chamar. Espera só o meu tempo e no tempo faço tudo.